ligando. Entregando pra você. Bora aquecendo a nossa saudade. Buscando ainda mais. O coração. Aí ele fala pra ela. Eu não tenho medo de amar. Mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Abertura da quadra do Simeão. Tudo é loucura, tudo é paixão. O nosso lar chega e vai detonando. Parceiro Puff, ele e toda a família também já por ali. Obrigado pela moral. Eu não tenho medo de amar. DJ Ivan. Da solidão. DJ Ivan Master. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tô passando a família aí, João. Parceiro. Andrezinho Digital. Agora que a saudade, uma coisa bem de leve, legal só pra machucar. Aí, Ivan, manda um abraço aqui carinhoso. Meu parceiro Rômulo, o proprietário aí do Rômulo Salge, juntamente com o Jean, o Maico Moreno, DJ Amurra. Aí do Ultra, Escorpião Live, juntamente com o Júnior, proprietário aí do Ultra, tá ok? Um abraço também, o Louro, toda a família, Rômulo Saldi, junto com a gente, muito obrigado pelo carinho, viu? Do jeito que eu vou ficar. Ah, olha um detalhe também, o Rômulo também, grande filhão da Geralda, ele é junto, da sua primeira íntima dama. Cadê o Igor? Olha o Igor, filho. Entregando pra você. Só na manha. Buscando ainda mais. O coração. DJ Ivan. DJ Ivan Master. Eu não tenho medo de amar. DJ Ivan Master! DJ Ivan. Se vai explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Bora girar a saudade assim, ó. Quando eu ficar quieto no meu canto, seu moço. Deixar pra lá. E se eu não puder conter meu pranto? Pro meu amigo Júnior, parceiro Maicon Moreno e Murra. Galera do Scorpion Live, meu irmão. Dia 24 vão estar por aqui fazendo onda. 24 de Natal. É que às vezes vem uma saudade. É igual a da saudade. Invade. Vai sufocar. São lembranças da minha cidade. Felicidade eu deixei lá. Duro foi sair daquela casa. E na estrada tudo foi deixar Maria Rosa. A nossa saudade a gente vai tocando. Toda manhosa. Manha de leve assim no nosso lar. Entender. Amiga Socorro Dodeira. Sempre com a gente, pode crer. Bora viajar! Quando eu cheguei nesta cidade, seu moço vim pra ficar. Só que não contava com a saudade. Eu juro que vou voltar. Duro foi sair daquela casa. E na estrada sobreviver. Vira a viola. cante uma canção pra mim. Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida. Olha aqui, daqui a pouquinho tem um som do batidão, a galera que dá maior balão. Já tá na expectativa. Daqui a pouquinho também tem a volta do digital pra tocar muito som pra galera. Por enquanto você fica curtindo. E daí, vamos ser o comandante da galera. Bora, louro. Ele é sua primeiríssima dama, Tatiane. Obrigado pelo carinho, valeu. Galera aí da Estância Vera Viva, Rômulo Salgi. Olhar ao redor e depois voltar. Que fique bem longe da confusão, da vida agitada, da poluição. E aí, como é que é? Tarde quando o sol se for. Saudade, meu irmão. Brilhar a lua prateando o chão. Vou lhe pedir, vira a viola. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife. Saudade, mas você vai tocando. Mas parecem o quê? Coisas lá do céu. Quando você artesanato do meu Recife, mas parece coisa lá do céu. Em toda a cidade, saudade, o Master vai tocando. Tanta liberdade, e aqui, como tem moça. Meu irmão. Não esqueça da esteira e do chapéu, pois as praias e o sol de Recife são a terra, o terra. Lembro com muita saudade aquele bailinho onde a gente dançava. Um abraço, parceiro Jean, ele, o Rômulo, o Soldi, a gente amesse, o Natão, o Alex, o Kazim, Careca, o Rafa, Vida Louca, muito chope hoje, meu irmão. Obrigado pela moral. Que no galera toda junto e misturada aqui com a gente. E aquelas anáguas com tantos babados que você se sentava só pra me mostrar. E tudo que a gente transava eram 3, 4 cubas. Vem de saudade pra galera. Raposa, a gente bota o batidão de volta. Mas eu sempre querendo teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. Quando a orquestra tocava, Bésame Mucho, eu lhe apertava e olhava seu busto dentro do corpete, querendo pular. DJ Ivan Master, pra cima, DJ! DJ Ivan Master! DJ Ivan! DJ Ivan Master! É de sol, eu vou te encontrar, tomar a tua mão, levar pra aquele bar, pedir muita cerveja pra... Mandar um abraço aqui também, nossa amiga Norma, Sara Mane com a gente, juntamente com o seu maridão. Está chovendo, proprietário aí do lanche NR, lá de frente do Arenão, show de bola do Orlando. Sara Mane com a gente, muito obrigado pelo carinho. Fica à vontade, ok? Quando é outono, eu tenho mais amor. Um abraço também, a Teca, chegando por aqui, Sora Mânia. Aí, Teca, um abraço. Na primavera. São duas Teca, Teca do Vaginho. Flor. A proprietária do Larisson. Vai. E a Teca do Jorge. Nas quatro estações, parece até que eu tenho 300 corações. E todos transportando de amor para a vida. Por que partiu assim? Eu preciso de você bem junto a mim, agarradinho, para viver. Um e dois. Eu queria tocar essa aqui, meu irmão. Você não deu valor no amor que ofereci a você. Fala pra ela agora. O meu coração chorou. Fala pra ela, meu irmão. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Mas louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Larisson! Pra sempre amar. Você me perdeu. Tô viajando na saudade, meu irmão. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou mais chorar. Aí ele mordido fala pra ela assim, meu irmão. Apaixonado, querendo despachar, meu irmão. Pode amar. Aí você vai saber. Master. Que perdeu um grande amor. Parceiro Morra, ele e toda a família. Scorpio Live, parceiro Maicon Moreno. Amigo Júnior. Toda a galera por ali, um abraço, meu irmão. Tá viajando, vou tocar saudade, meu irmão. Lembro que você me falava que era amor para sempre. Próximo domingo, meu irmão. Hoje viaja aí pra Santa Bárbara. Tá decorando o Beach Bussaldi. Lá em Santa Bárbara, de novo. Sinceramente, meu coração não está. Fazendo a onda na carretinha, Beach Bussaldi. E um dia você me dissesse a. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Você me perdeu. Pode igreja, vamos se encontrar por lá. Maicon Moreno vai estar em Benevides. Na carretinha. Da pressão, né? Não vou mais chorar. Eu mordido falo pra ela, meu irmão. Sabe o que que não vale? Não vale a pena ter você, mas vou me encontrar. Bora detonando aquelas marcantes pra você dançar agarradinho. Cala minha boca com beijo. Ele apaixonado diz pra ela. Que me ama, que já não pode viver sem mim. Ficar assim desse jeito dizer que não quer mais saber de mim. Não vale a pena viver sempre pensando em sofrer, pois você para mim é o amor que eu sempre sonhei. E agora, meu bem, cala, duvido. Cala minha boca com beijo. Diz que me ama, que já não pode viver sem mim. Ai, adoro! Larissu! Uma viajada nas marcantes! Daquele jeito, meu irmão! Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. De evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar. E aí, meu irmão? Seu coração, te procuro sem saber aonde estás. Adoro esse seu jeito de amar, querida Mary. Queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. E ele? Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar.